Vamos aqui tentar colocar alguma coisa hoje sobre conhecimento espiritual. Ou melhor, a necessidade do conhecimento espiritual. Mas espiritual, queremos dizer, numa conotação mais espírita. Porque conhecimento espiritual, todas as ideologias religiosas tem o seu conhecimento espiritualista, espiritual. Então, conhecimento espiritual aqui, mais na conotação dentro do espiritismo. Por quê? Por que conhecimento do espiritismo? Eu tive, não muito boa oportunidade, né? Mas eu tive a oportunidade de, nos últimos meses aí, passar por problemas familiares bastante complexos, né? De doença na família. E eu, minha mulher e meus filhos, e minhas tias, e enfim, todos aqueles que rodeavam a nossa família, passaram por esses problemas. E quando tem doença na família, principalmente quando se parte por uma doença terminal, que a gente sabia que não tinha mais volta, a gente se apega, sim, e como a gente se apega ao conhecimento espírita. Eu vou falar para vocês uma coisa que seria bastante individual, mas que eu tenho que passar para vocês. Quando começou essa tal de pandemia aí, o meu pai teve que ficar no hospital 20 dias por causa de um edema pulmonar e de uma... E junto com edema pulmonar no pulmão direito, um problema de pneumonia no outro pulmão e de insuficiência cardíaca. E teve um dia lá que, 5 dias antes de ele sair do hospital, porque ele saiu do hospital, eu tive uma conversa com ele e daí me veio a ideia de por que não as pessoas conversarem sobre espiritismo espiritual, espiritualidade e vida após a vida com alguém que está prestes a desencarnar. É muito difícil isso, gente. Parece que as pessoas criam um tabu, criam uma parede na frente e todo mundo fica chorando ao redor da cama e ninguém resolve nada. Aquele dia lá não, eu conversei com ele, porque ele costumava sentar e botava as mãos em cima dos joelhos. E aquele dia lá ele disse assim para mim em italiano: Roberto, aguento mia pi, remeio que o senhor me porta via. Quer dizer, quem não entende italiano, Roberto, ele me chamava de Roberto, eu não aguento mais. Eu estou sentindo muita dor, muita falta de ar. E eu quero partir. Aí eu disse para ele: pai, se o senhor quiser partir, se o senhor quiser morrer, se o senhor quiser partir, ora, atira a toalha. O senhor acha que o senhor vai morrer? O senhor não vai morrer. O senhor só vai partir dessa existência para uma outra existência. Sabe o que vai acontecer com o senhor? O senhor vai deixar esse corpo velho aqui de quase 89 anos, esquelético, doloroso, e vai ficar lá no mundo espiritual, onde tem a mãe esperando o senhor, o nono, a nona, seus amigos que já partiram. E ele me olhando, né? Fez aqueles olhos arregalados, né? Não existe, digo, morte. O que existe é uma vida após a vida. E eu falando sério com ele, falei sério. Digo, se o senhor quiser partir, o senhor é dono de sua vida. O senhor tem um livre arbítrio, que é a livre, digamos assim, ação do senhor de partir. É só o senhor se entregar, faz uma oração e o senhor vai. Já tem gente esperando o senhor. E se o senhor não quiser, aí o senhor vai tirar do fundo, no fundo do seu físico, a força necessária, de repente, de continuar mais algum tempo. Eu não sei se foi por causa dessa conversa, E depois de uma mudança de certos antibióticos lá, em 5 dias, o seu Aldino estava de pé e caminhando. Porque ele me diz assim: Roberto, eu queria viver mais um pouquinho. Quando eu terminei de conversar isso com ele. Eu queria viver mais um pouquinho. Ele queria completar 89 anos. Eu tenho certeza disso. E ele veio para casa, ele subia as escadas da minha casa, com a bengala, é claro, vinha almoçar lá em casa. É claro que nós tivemos que colocar pessoas 24 horas monitorando ele, né, porque ele podia cair e às vezes piorar a situação. Mas ele lá no mês de março, abril, maio, junho, na época da pandemia, ele viveu bem, gente. Ele caminhava lá fora, botava a máscara dele, ele dava seus passeios lá dentro no pátio. Ele viveu aquele pouquinho que ele queria. Satisfeito. Satisfeito. E dentro dele, uma satisfação enorme de estar podendo viver mais um pouquinho. Entre seus netos, suas irmãs. Só que em junho, o negócio piorou, né? Aí o problema piorou, né? Porque aí deu um edema pulmonar aí no pulmão esquerdo e uma pneumonia no direito. Aí começou a dar problema renal, aí começou a dar problema cardíaco. E ele teve que ir para o hospital. E aí ele ficou 3 dias e ele veio a desencarnar. Assim, lúcido, até 12 horas antes, até 6 horas antes ele conversava, com dificuldade, mas lúcido, mas sereno, gente, sereno, sabendo que realmente ele ia encontrar as pessoas que ele mais gostava. Eu me senti o máximo dos homens, porque eu consegui passar para ele as minhas ideias. E ele acreditou, gente. Ele acreditou. Mais um que conseguiu, no final da vida dele, acreditar no Espiritismo. Acreditar no Espiritismo. Por isso, de que se alguém, tem alguém, algum conhecido, que talvez tenha algum doente em fase terminal, expliquem para eles que isso aqui não é o fim. Não é o fim. Isso aqui é só uma passagem, gente. E se alguém de vocês tem também alguém em casa com esse problema, converse nesses mesmos termos de que dessa vida só vai existir uma outra vida, melhor que essa, sem dores. Porque a dor que ele tinha que passar, ele já tinha passado. Obrigado.